Eu te amo, Espírito Santo, olha. Nosso amor é maravilhoso. Quero ser eu, não. ti, oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Levanta sua mão para ele e chama ele para consertar aquilo que você fez errado. O Deus que acerta as coisas que você atrapalhou, Ele é o Deus que abençoa, Ele é o Deus que vai pegar o caminho que você está errado e vai consertar. Tudo que você fez, que você atrapalhou a sua história, Ele vem com o dedo dEle e escreve a história de novo. Levanta sua mão e diga: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito. Mas seu, você é dele. Quem decide é ele. Quem prepara é ele. Confia nele. Vai na onda dele. Que tá tudo certo nele. É nóis. Sempre. Aleluia. Aplaude ele com força, meu filho.